Antena Web Informação. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas, em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Um jovem de 17 anos, Jorge Oliveira, foi agredido na Figueira da Foz por duas adolescentes, mais uma terceira que estaria a filmar e um quarto elemento que estaria a incentivar a agressão destas duas jovens, uma delas com 15 anos. Constança era a principal agressora e foi a que iniciou, desde que o vídeo foi gravado, desde que iniciou a maior parte das agressões. O jovem de 17 anos, que não reagiu inicialmente às agressões, esteve sempre pacífico, embora estivesse a ser agredido com estaladas e murros, acabando depois mais tarde por esta agressão ter passado a pontapés. O jovem de 17 anos defendeu-se quando levou dois murros no peito e tentou defender-se depois também de começar a queixar-se de um dente. A certa altura, uma das jovens parece preocupar-se com ele, mandando trazer um copo de água, mas rapidamente acaba por voltar à agressão com um murro com o qual se despede, vamos dizer assim, da sua vítima. O vídeo foi publicado ontem nas redes sociais e está a gerar um mundo de indignação bastante grande, embora, segundo apurou a agência Lusa, o vídeo tenha sido gravado há quase um ano. Não foi gravado na escola, mas sim nas imediações, ou seja, em plena rua, em pleno espaço público, o que está ainda mais a chocar a comunidade daquela cidade. Os jovens já foram identificados e também o jovem de 17 anos que estará já a receber apoio psicológico. Jorge Oliveira terá já ido esta manhã apresentar queixa na Polícia de Segurança Pública, o que gera algumas controvérsias sobre a veracidade da informação com respeito à datação do vídeo. O número de mortos é ainda não oficial, mas rondará os cerca de 50 no Paquistão, na cidade de Karachi. Um autocarro que transportava muçulmanos xiitas foi vítima de um atentado à bomba que explodiu, matando várias pessoas que se encontravam não só no autocarro, mas também nas imediações. O forte explosivo, que teve um impacto significativo, destruiu totalmente a viatura e provocou, como já disse, a morte a várias pessoas. Pelo menos 25 morreram no local. Há um jovem de Abrantes que tem 13 anos e que está a fazer furor. Ele conseguiu vencer pela segunda vez o campeonato de cálculo europeu e tornou-se bicampeão. Demorou a resolver 15 equações em cerca de 33 segundos, o que dá essencialmente 2 segundos e 20 milésimos por cada equação resolvida. No ano passado, este mesmo jovem, na altura de 12 anos, conseguiu um impressionante resultado de 42 segundos para resolver o mesmo número de cálculos. Afirmou aplicar-se ainda mais este ano e ter estudado e ter preparado ainda mais para esta competição do que para a competição anterior. O segundo lugar esteve 12 segundos e alguns milésimos do jovem português de Abrantes, com 46 segundos, essencialmente, para resolver as mesmas 15 equações. Não é muito habitual, mas Portugal está a subir no ranking da matemática e do cálculo. Nos vários escalões, estes jovens, os jovens portugueses, têm marcado posições cimeiras nos campeonatos de cálculo. E este, jovem de 13 anos, foi mesmo o melhor em todos os primeiros lugares. Malásia e Tailândia vão colaborar numa ação conjunta para combater o tráfico humano, um dos problemas sérios naquela região asiática. Demos conta de que recentemente cerca de 1000 imigrantes terão chegado à Malásia de forma ilegal, mas agora, e face a esta situação e também ao que se vê na Europa, a Tailândia e a Malásia querem começar um plano de colaboração que combata este crime de tráfico humano. O Barcelona venceu a equipa do Bayern München por 3 bolas a 2. Assim, a equipa de Trindade, treinada por Luis Enrique, passa à final da Liga dos Campeões. Real Madrid e Juventus vão enfrentar-se hoje. Ontem, depois de todo o término das duas mãos, a equipa do Barcelona venceu o Bayern de Munique por 5 bolas a 3. Recorde-se que a equipa do Bayern de Munique venceu o Futebol Clube do Porto por 6 bolas a 1 no Estádio de Munique, na segunda mão, neste caso um jogo de volta da Liga dos Campeões nos quartos de final. O Barcelona vai passar, corre o risco, por assim dizer, de vencer pela quinta vez na história a Liga dos Campeões. No final da partida, o treinador do Bayern Munique felicitou os seus adversários e considerou justiça na vitória da equipa catalã. Hoje, como já disse, há Real Juventus, o Real está em desvantagem, mas a acontecer, poderemos novamente ter, a exemplo que aconteceu na época transata, duas equipas espanholas na final da Liga dos Campeões. O Antenão de Informação fica por aqui, mas voltamos a encontrar-nos amanhã, às 13h25, aqui no Canal 1. Até amanhã!